Difusora. Trabalhei um ano inteiro, guardei um pouco de dinheiro pra nas férias passear. Fui pra Baixada Santista, coloquei raiva na vista, os olhos descansar. Chegando lá na praia, todo mundo estranhou, só se ouvia gargalhada e a moçada já gritou. Caipira do interior, só porque eu tava de sunga, as pernas tava branca, a areia tava quente, queimava o meu pé, então cercei o sapatão. Chapéu de boiadeiro, pochete na cintura, esqueci o bronzeador, as costas vermelho, fiquei igual um camarão. Corri pro mar adentro, atropelei um lazarento montado no isopor. O estalo foi tão grande, parecia um elefante atropelando um trator. Bebi um tufo d'água, a criançada recuou, a mãe desesperada e o marido já gritou. Caipira do interior, só porque eu tava de sunga, as pernas tava branca, queimava o meu pé, então cercei o sapatão. Chapéu de boiadeiro, pochete na cintura, esqueci o bronzeador, as costas vermelho, fiquei igual um camarão. Só porque eu tava de sunga, as pernas tava branca, a areia tava quente, queimava o meu pé, então cercei o sapatão. Chapéu de boiadeiro, pochete na cintura, esqueci o bronzeador, as costas vermelho, fiquei igual um camarão. Minha voz, que tanto sucesso faz, levando alegria e paz aos meus fãs adorados. Minha voz, que aos quatro cantos do mundo, de mansinho cala fundo aos corações apaixonados. Com esta voz já ganhei tanta riqueza, tanto luxo e nobreza, mas de nada adianto. Com esta voz já conquistei tanta gente, mas quem amo loucamente, não conquistei seu amor. É uma prova daquela grande verdade, que duas felicidades num tempo só não existem. Hoje a voz entristecida, pois minha deusa querida fez de mim um homem triste. Música. esta voz já ganhei tanta riqueza, tanto luxo e nobreza, mas de nada adianto. Com esta voz já conquistei tanta gente, mas quem amo loucamente não conquistei seu amor. É uma prova daquela grande verdade que duas felicidades num tempo só não existe. Hoje canto com uma voz entristecida, pois minha deusa querida fez de mim um homem triste. Difusora. Saudade, amor. Estou sabendo que ainda Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah. Oh, oh, oh. Não puedo mais, mi coração tá doendo aqui na solidão. Madrid. Boa, Fernando! Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. Solidão, não puedo mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Vocês. Não puedo mais viver sem ti. Vem. Lindo demais. Não puedo mais, mi coração tá doendo aqui na solidão. Não puedo mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Obrigado, gente, lindo demais. Valeu. Aperfeiçoando em armas nucleares, aviões de caça com carga de guerra farão nossa terra sumir pelos ares. Bomba de hidrogênio, terror desta vida, vão ser explodidas na luta final. Os grandes cientistas temendo o fracasso, com suas próprias mãos farão cruzar o espaço. Máquinas da morte de alcance mundial. Espalhando medo em sua missão, foguetes possantes em poucos segundos levarão o mundo à destruição. O nosso planeta será destruído, seremos varridos da face da terra. Senhor poderoso, és o rei da bondade, estenda sua mão para a humanidade. Salvai nosso mundo da terceira guerra. Grandes potências não se compreendem, já não mais pretendem a paz e o amor. Nessa grande guerra tudo está perdido, só haverá vencido se não vencedor. É grande a ganância de muitos governos, que lutam a esmo só querendo o mal. Porém não se esqueçam que a qualquer momento terão que enfrentar o grande julgamento. Divino mestre no juízo final. Tem pinga, a gente bebe, se não tem a gente canta. Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta. Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta. Se tem pinga, a gente bebe, se não tem a gente canta. Não entendo a natureza, tanto molha quanto seca. Sapo tá comendo inseto e nem aí pra perereca. Coisa linda a natureza, nisso aqui tudo ela manda. Jacaré nada na água, mas no seco também anda. Se tem pinga, a gente bebe, se não tem, a gente canta. Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta. Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta. Se tem pinga, a gente bebe, se não tem, a gente canta. Nasceu pregada no pau, a doce jabuticaba, tá sorrindo pras paredes, porque vai morrer chupada. O coco só dá no cacho, a xixi só dá na rama, a umba dá na barreira, porque não conhece a cama. Se tem pinga, a gente bebe, se não tem, a gente canta. Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta. Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta. Se tem pinga, a gente bebe.

conseguiria te esquecer. Sem teu carinho sei que vou chorar. Brigue comigo, mas não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor. Eu morreria sem você aqui. Meu mundo é triste sem o teu. Difusora. Já derrubamos o mato, terminou a derrubada. Agora preste atenção, meus amigos e camarada. Não posso levar vocês na minha nova empreitada. Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada. A minha nova empreitada não tem mato e nem espinho. Ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho. Preciso de um cavalo bem ligeiro e bem mansinho. Preciso de muitas balas e um colt cavalinho. Nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo. Mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo. A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo. É por isso que não quero nenhum de vocês comigo. Eu vou roubar uma moça de um ninho de serpente. Ela quer casar comigo, a família não consente. Já me mandaram um recado, tão armado até os dentes. Vai chover balas no mundo se nós topar frente a frente. Adeus, adeus, preto velho, Zé Maria e Serafim. Adeus, adeus, Paraíba, Mineirinho e seu Joaquim. Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim. Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir. Difusora. Haja seva, meu amor, seva, meu amorcito. Haja seva, meu amor. silencio no es soledad. No hay corazón que no pena. Ahora te hago un pedido, a ti vas sin corazón. Trae luego mi amor hasta aquí, trae por favor. Amor pra cá. Difusora. Ela me disse que era eu. Ela queria e toda vez que me beijava enlouquecia. Ela também gosta de mim e me procura. Em seus abraços encontrei tanta ternura. Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. É tudo ou nada, precisamos decidir. É pra você ou para mim, pra ninguém mais. Caro louco, não sei viver sem ser com ela, nem eu tão pouco. Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. É tudo ou nada, precisamos decidir. Certa vez uma caneta foi passeá-la num sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão. Disse a caneta pra enxada: não vem perto de mim não. Você tá suja de terra suja do chão. Sabe com quem tá falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. sua caneta dourada que escreve nos tabelião. Eu escrevo pros governos a lei da Constituição. Escrevi em papel de linho pros ricas e pros barão. Só ando na mão dos mestres, dos homens de posição. A enxada respondeu: de fato eu vivo no chão, pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Vai de caneta orgulhosa, vergonhada geração. A tua alta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação. Não consigo tirar você da minha vida. Era só uma brincadeira, era só uma aventura. De repente virou um vício, de repente virou loucura. Eu não sei o que é que eu faço, por que que eu fui brincar com fogo? O meu coração se distraiu e entregou o jogo. Faço tudo o que posso, eu luto pra quebrar essa corrente. Eu me viro até do avesso pra parar de pensar na gente. Mas na hora que dá vontade, não tem jeito, eu não me seguro. Na batalha com a saudade, eu me rendo e te procuro. Já cansei de brigar comigo e não consigo te esquecer. Eu me sinto acorrentado em você. Eu não sei o que é que eu faço, por que é que eu fui brincar com fogo? O meu coração se distraiu e entregou o jogo. Eu faço tudo o que posso, eu luto pra quebrar essa corrente. Eu me viro até do avesso pra parar de pensar na gente. Mas na hora que dá vontade, não tem jeito, eu não me seguro. Na batalha com a saudade, eu me rendo e te procuro. Já cansei de brigar comigo e não consigo te esquecer. Eu me sinto acorrentado em você. Mas na hora que dá vontade, não tem jeito, eu não me seguro. Na batalha com a saudade, eu me rendo e te procuro. Já cansei de brigar. acorrentado em você. Apaguei a luz do quarto, na cama, no travesseiro, dei seu cheiro pra todo lugar. Deixa o rádio ligado, tá na hora, é agora, nossa música já vai tocar. Não atende o telefone, tá online, não responde, eu aqui tão só. Outra vez o desespero arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais. Vai doer, e eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebi, eu tô bebendo. Tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Não atende o telefone, tá online, não responde, eu aqui tão só. Outra vez o desespero arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebi, eu tô bebendo. Capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais. Tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá doendo demais. Sertão de Goiás, fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passemos a noite numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram o meu companheiro. Acabou-se o som da viola,

que as estrelas hoje brilhem pra você. Só agora é que eu vim a saber de toda alegria que irá sentir. Estou tão distante, mesmo assim uma forma encontrei para desejar felicidades a quem tanto amei. E que um dia, sem motivo, tudo teve fim. Olha, amor, eu te confesso que não quis te magoar. Eu te liguei apenas para desejar felicidade você e pra mais alguém. Felicidade, amor, que as alegrias tomem conta de você, que as suas vidas não conheçam o que é sofrer. Eu juro que acreditei, sem medo eu me entreguei, fiz tudo pra ser feliz. Tinha que ser você, pra sempre um pouco mais. Mas não terminou assim. Você se afastou de mim, deixando esse amor pra trás. mentira que virou paixão. E o silêncio desta solidão vem dizer: o amor que dura uma noite é tempo perdido. É sonho, é loucura que não faz sentido. E sempre acaba assim numa grande ilusão. Apenas um momento, deixando no escuro o meu perguntar, porque o nosso caso terminou.

noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo. Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo. Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra eu ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra eu ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Chorando, quem fica não sei se chora. Vou tirar meu coração, fazendo um corte no peito, e deixo pra quem eu amo, pra guardar com muito jeito. Se tiver um lugar no mundo que ainda ninguém pisou, eu saio agora sofrendo, chorando pra lá eu vou. Adeus, meu bem, adeus. Adeus, que eu já vou embora. Sigo viagem chorando, quem fica não sei se chora. Quem me dera estar agora nos braços de quem eu amo. Eu queria, mas não posso, é só pranto que derramo. O amor me deu um tombo, chorando vou levantar. Quem leva tombo de amor não levanta sem chorar. Adeus, meu bem, adeus. Adeus, que eu já vou embora. Sigo viagem chorando, quem fica não sei se chora. Difusora. É na sola da botina, no ponteio da viola, no gemido da sanfona que a gente deita e rola. A fivela no umbigo da menina gostosa que rebola. Tô de olho, tô ligado, tô traiado, tô no meio. Coração a mil por hora nessa festa de rodeio. Sou do povo, sou parceiro, sou mais um na comitiva dos solteiros. Deixe que pense, que fale que eu não presto. Se Deus está comigo, pra mim o resto é resto. Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar. E a pancada desse batidão tá no compasso do meu corpo.

projetei na tela do meu pensamento o mais lindo quadro que já se pintou. Uma casa com varanda e dentro dela alguém me completando no amor. E lá fora uma rede a balançar sobre o som da cachoeira cor de prata. Era ali um paraíso em plena terra, sobre o verde colorido de uma mata. Eu ficava sem ter dia e sem ter hora, nos braços dela ou no braço da viola. A minha vida eu levava, duetando com dorente sabiá. O rangido da porteira ecoava com o vento solto sob o luar. Da janela lá de casa eu avistava a boiada que sumia no espigão. E aos poucos a poeira ia baixando, deixando acidentado o meu rincão. Eu ficava sem ter dia e sem ter hora, nos braços dela ou no braço da viola. Eu ficava sem ter dia e sem ter hora, nos braços dela ou no braço da viola. Nossos corpos se encontravam, se entregavam sem deixar para depois. Parecia que a própria natureza caminhava de mãos dadas com nós dois. Se eu pudesse transformar em realidade esse quadro, existiria para mim. Eu não sofreria assim. Eu ficava sem ter dia e sem ter hora, nos braços dela ou no braço da viola. Eu ficava sem ter dia e sem ter hora, nos braços dela ou no braço da viola. Entre as nuvens e as estrelas, percebi que era você. De repente foi embora, a razão não sei porquê. Cada um tem um destino, às vezes até descontrolado. O importante é ser feliz, mesmo que não esteja do meu lado. A saudade é um segredo que fica marcada no meu coração. Se um dia você aparecer, vou explodir de paixão. A solidão vai embora, não deixa minha vida vazia. Traz pra mim bem depressa quem eu amei noite e dia. A solidão vai embora, não deixa minha vida vazia.

sol nascer, já quero estar lá sobre as nuvens, indo em sua direção. Eu vou voltar pra Massachusetts. Eu vou voltar pra Massachusetts. Eu vou voltar pra Massachusetts. Difusora. No chão, fazendo levanta pó, bate a bota no chão, fazendo levanta pó, poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol, bate a bota no chão, bate a bota no chão, fazendo levanta pó, bate a bota no chão, fazendo levanta pó, poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Rodeio paixão e viola, tô gastando a sola nesse batidão. A morena suspira em meus braços no firme compasso do meu coração. Eu tenho que chegar o tento, que o trem é cosquento, mas vou me dar bem. Enquanto a sanfona chora, eu cutuco na espora e não tem pra ninguém. Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol, bate a bota no chão. Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó, poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol, bate a bota no chão, bate a bota no chão, fazendo levanta-pó, bate a bota no chão, fazendo levanta-pó, poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Hoje tem chapéu na cabeça, suor e cerveja, mulher de montão, emoção pulando no peito e de rédea solta tá meu coração. O desejo abriu a porteira, subiu a poeira, explodiu a paixão. E no lombo dessa potranca, este peão balança e o trem fica bom. Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Bate a bota no chão, bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Bate a bota no chão, bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol. Bate a bota no chão. Na cidade de Andradina chega um circo muito bom, trazendo na companhia um cavalo redomão. Cavalo ficou famoso por ter matado uns peão, Gomercindo e Zé Pretinho montaram e beijaram o chão. Essa fama redobrou, seu dono desafiou a pionada da região. No circo chegou uma moça de uma bela estatura, disse o que estou sentindo, sei que ninguém não calcula. É hoje que eu quero ver se esse cavalo ainda pula. Tiro o lenço e guardo a bolsa e o anel de formatura. O vou pra feira. Seu moço, vou lhe dizer, foi uma parada dura. Sei dizer que essa moça foi atração do rodeio. Foi brincando com o cavalo, o povo aplaudiu e cheio. Depois de 5 minutos o brinquedo ficou feio. Com pulou que o macho deu, sorvete quebrou no meio. Gritou por Nossa Senhora, afirmou o par da espora, o bicho parou no rei. Aquela linda donzela mostrou a classe que tinha. Perguntaram o seu nome, o lugar de onde ela vinha. Disse eu venho de Pardinho porque é a terra minha. Uns me chamam Rosa Branca, outro me chama Rosinha. Pra mim isso é brincadeira, me chamo Rosa Ferreira, sou irmã do Ferreirinha. Difusora. Seu amor me ensinou ser assim. Você briga, me manda embora, mas precisa de mim. Somos face da mesma moeda, somos fogo da mesma paixão. Bate a porta e me espera amanhã em frente ao portão. Telefona se eu não apareço, um atraso qualquer é fatal. Nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau. Nossas idas e voltas são tantas, que será que mantém nosso amor? Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor. Cara de pau, eita amor, cara de pau. Mas é gostoso, esse amor é bom demais, demais. Cara de pau, sem vergonha e sem juízo. Você quer e eu preciso desse amor, cara de pau. Telefona se eu não apareço, um atraso qualquer é fatal. Nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau. Nossas idas e voltas são tantas, que será que mantém nosso amor? Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor. Cara de pau, eita amor, cara de pau. Mas é gostoso, esse amor é bom demais, demais. Cara de pau, sem vergonha e sem juízo. Você quer e eu preciso desse amor, cara de pau. Cara de pau, eita amor, cara de pau. Mas é gostoso, esse amor é bom demais, demais, demais. Cara de pau, sem vergonha e sem juízo. Você quer e eu preciso

eu digo, leste até oeste, não tem esse que não viu. A viola pandangueira já atravessou Pantanais, tratada como rainha nos quatro pontos cardeais. E ela não é história, não tem professor que diz, viola que hoje entoa belezas do meu país. É muito sofisticada, não. Se o mundo preocupa em qualidade avançada. Porém, a viola caipira tem vitória assegurada. Ela não tem sucessora e não será superada. Medalha de brasileiro, tenho ela e sou feliz. Viola que hoje entoa belezas do meu país. Difusora, Difusora. Alagora, jardinagem. Alagora, tempestade. Alagora, tempestade e campim. Tudo que você procura lá. Laboraves, o supermercado da agropecuária. Tudo o que você precisa num só lugar. Artigos para camping e pesca, medicamentos veterinários, defensivos, agrícolas, utensílios domésticos, rações, animais e tudo para o seu pet. E no piso superior, uma loja country completa. Calças, camisas, camisetas, botas, botinas, carteiras, chapéu e muito mais. Laboraves, Avenida Bernardino de Campos, 254. Telefone 3808-8900. Tudo que você procura, Laboraves tem. Laboraves. Difusora. Difusora. Não posso esquecer aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu procurar um lugar bem alto inveja não consiga chegar.